Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você é a prova original do nosso sucesso. Novo Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Agora sim. Agora sim. Tudo o que você queria está diante de você. Bora começando aqui, Outeiro. Ilha de Outeiro recebendo o Pop Saudade 3D. Olha o hino do Jorginho Lambi Lambi aí, ó. Você me perdeu. Perdeu por quê? Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. E aí? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. Ah, se vou. Você vai saber. Você perdeu. Perdeu por um grande amor. Canta de novo pra ela escutar, meu irmão. Aí você vai saber. Perdeu por um grande amor. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. Você não deu valor no amor que ofereci a você. E aí? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E você, meu amor? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Só quem tá feliz vai cantar bem alto aqui no Ipanema. Amar. Você. Por quê? Lambi Lambi, fazendo a onda, fazendo a festa aqui no Ipanema. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Cláudio. Aí você vai saber. Você me amou, eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Todas as vezes que você. Pop Saudade! Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais. Ipanema. A dor que sinto por você. Deixa eu abraçar com carinho toda a família Tinho Light. Estamos aqui com a gente também, marcando presença e fazendo essa cobertura maravilhosa. Obrigado, Tinho! Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apagar. Parceiro Mauro Silva, aí da comunidade do Cumaera, aí do Fama, tá na área, meu irmão. O DJ Neto Saudade chegou, família. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Por Deus. Abraço, meu parceiro Tiaguinho 360. Está aqui com a gente. Hoje ele está no berço e veio comemorar seu aniversário aqui no Pop Saudade 3D. Eu já vivi o amor e posso falar. Pop Saudade 3D. Tudo que eu quero é me refazer. Bate o pé, Maraquele! Eu não me vejo. Nosso casal Xodó tá na área. Um abraço do maestro! Em você feriu meus sentimentos. Menti. Outro amor. Outro amor. Bora, Tati da TF. O meu rabetão maravilhoso aqui do Pop Saudade. Aí, outro. Bora, minhas coleguinhas do Pop. DJ Neto Saudade. Amor é sedução. É Sandra. Pop, Pop Saudade. Pra se falar de amor. Se amar, eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me rever. Isso daqui é abraçar minhas bandidas da saudade. Bora, minha equipe, Sende Coraci. Todo mundo aqui presente com a gente. Um abraço do maestro. Você feriu meus sentimentos. Saudade! Bretinho do Acarata na área. Alô, meu patrão Bretinho. Ele o fofinho comigo, hein? O homem do Lava Jato. Brad Nelson. Equipe Rasga Dinheiro. Yeah! Um abraço pra você, menina. Indiscutivelmente, Splash Banda. Bora, Edson da Bolsinha, tá na área. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugada. E aí, Duda Céu? Eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados na nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção. É o Pretinho da Valor. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente Equipe Rasga Dinheiro, tá na área, um abraço. É pop, pop saudade, Assis Produções. E o Assis Produções já gravando no CD. Boroteiro! Venha me amar, nota sonoro do novo Tupinambá. DJzinho é Tupinambá, que me fez ficar assim. Bora, meu safador, as meninas que não querem prestar também. Venha me amar. Um DJ, o Ellen, vou me apaixonar. DJ Toninho, é Tupinambá. Vou te amar, volte pra mim. O novo Tupinambá. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você... Olha quem tá na área aqui, ó, DJ Danilo Considerado, um abraço, meu irmão. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução. Lene. E agora estou só. Bora, gato! Já saudade pra você, maninho. Meu parceiro Moisés, também a Patrícia. Um abraço do maestro do pop. Encontrei um novo amor. Milton Danado e a Renatinha aí, ó. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vento. Agora arrependido, diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor, se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Banda Os Canibais. E aí? Amanheceu e você não apareceu. Endoideceu, meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa ele? DJ Neto Saudade. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação, pra tirar um pensamento besta do meu coração. Oi, Winfield, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Tolinho. Atenção do meu pretinho DJ Daldo, alô. Alô, Daldo, não chega aqui com o maestro. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. E aí? Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. E na... Só com o carinho, meu parceiro Castelinho, o filho do Castelão, o homem que comanda o roteiro, tá na área. É tudo pra mim. O parceiro DJ Adalberto, toda a família Alexson, DJ Danilo, Milton Danada e a Renatinha aí, ó. Pop Saudade. Parceiro Foguinho tá na área. O Alanzinho Gomes tá no circuito aí, ó. Eliana do Cobra Som. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. E vou superar a dor. Com você, foi tão lindo, tão louco. Olha, já já volta. A volta da dança da cadeira e com o Jorginho, meu irmão. Vai encontrar Azul. Outro alguém como eu. Nosso amigo André da minha Marília, aqui de Outeiro, tá na área com a gente. Abraço. Que possa te tocar, te envolver pouco a pouco, tocar seu corpo. Coleguinhas do Pop, meu parceiro Quinho tá na área. Alô, Quinho! A famosa vampira do Pop Saudade. Pop Saudade é a definição certa. Da sua recordação. A nossa alegria é fazer a sua alegria aqui no Pop Saudade. Bora começar o Outeiro. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei. Isso aqui é abraçar as meninas da pedreira. Bairro do Samba e do Amor estão na área. Um abraço do maestro. Apaixonado. Louquinho, faz uma vinheta pro DJ Neto, maestro do pop aí, quero ver. Me entregando pra você. Ai, gente, o maestro DJ Neto é do babado. Eita, Pop 3D. Eu não tenho medo de amar. Bora, Salvador. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Amiga Kátia, Kelly paixão, e a Paty aí das Popetes estão na área. Um abraço aqui do maestro DJ Neto. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Toda a família aí do Boteco das Meninas, um abraço do maestro. Égua, meu irmão. Problema sem solução. Bora, Vandame! Tudo é paixão, são coisas do coração. Maestro do Pop DJ Neto Saudade. DJ Neto Saudade, o maestro do pop. Vamos pro fim do Lava Jato, toda a comitiva. Meu parceiro Pretinho da Cara. Olha, a Ana chegou. Alô, Ana. Um abraço do maestro. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Meu parceiro Pichulo, gerente do Cruzeirão, cachorrinha digital também tá na área. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. você, tão vazia como aquela vez. E aí? Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recado. Bora, preto pop, cadê ele? Meu amor, conta que eu vou te contar. Quando tu partiste, sem dizer adeus. Seu amigo Iago da equipe Rasga Dinheiro também tá na área. Um abraço do maestro. Meu amor. Deixa eu abraçar minha esposa Fernanda, tá na área comigo. Um abraço pra você, meu amor. Beijo do maestro do pop. Bora, meus lambi-lambi. Bora, Denis. Os peladeiros estão na área aqui no Oteiro. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, sem dizer adeus. Bora, minhas popetes. Essa galera que comanda e agita aqui no Pop Saudade. Beijo do maestro do Pop. E aí, Joelma? Quando tu bora, Ju. Partiste, alô, Lu. Sem as coleguinhas. Lene Chocolate. Sem a Claudinha também tá na área. Beijo pra você, Claudinha. Meu amor, eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo, venha por favor. Eu quero que volte para estar aqui. Já te perdoei, assim não posso viver. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Olha o Vandame. Mas por favor, volte pra mim. Olha o Bob, tá na área aí, ó. Bora pra cima. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. Bop Saudade 3D. E sem você só penso em morrer. E a loucura, maestro? Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Bora, Thiaguinho 360. Um abraço, garoto. Os pilantras da saudade. Por favor, eu estou te implorando. Segura. Tô mentindo, estou é chorando. Meu parceiro Lula, Taco de Ouro. O homem do frango delícia. De coração. E o amor? O amor é fogo e paixão que invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta tesão. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Você pra lá e eu pra cá. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? E você, mulher? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Bora, Eliana do Cobra Show, vem! Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. É o baldão que tá cheio, safadão. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou. tô cheio. Só pra ficar no CD. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. E aí? Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. DJ Neto Saudade, o maestro do pó. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Como é que é? Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas se falarem mal da Lênia, eu vou brigar. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer. É Milton Danado e a Renatinha. Renatinha certinha, Danilo. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. E daqui a pouquinho vou-me embora daqui, mas aonde? Vou lavar o bucho lá no bar do Bada hoje, meu irmão. Quem souber minha. Bora Márcia, bora Neguinho. As comidas típicas da aula de Coraci. Jenny Marquês. E o Nonato Rei do Cascalho chegando agora. Enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Rege Caquear. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com abraçar com carinho minha mamãe Rosângela, tá na área. As bandidas e a equipe 100 também. Um abraço do maestro do pop. Pra ficar no CD essa sequência que a minha mamãe pediu pra mim. Bora, Rosângela! Se alguém falar mal de você. DJ Adalberto tá na área aí, ó. Kiss me tonight, heavenly lady. Kiss me tonight, say yes, my baby. Kiss me tonight, heavenly lady. Say yes, my baby. Sweet lips of honey. E aí, maestro? Bora, Mônica, pega a fuga. E aí, Castelinho? Clube da Construção Civil, brevemente, o Pop Saudade vai estar fazendo onda por lá. E aí? E vai virando, vai maestro pra ficar no CD. Um, dois, três. Toca DJ Neto. Bora, tio Pé. Casal Xodó, bora, Kelly. Walking through the summer sand. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, baby, anywhere you go. Bora, DJ Dinho. Aí, Dudinho Light. DJ Neto Saudade. Circle in the sand, round and round. Never ending love is what we found. And you complete the heart of me. Our love is all we need. Circle in the sand. Circle in the sand. Ficar no CD aqui, Otero. Now the time has come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew it had. Olha as coleguinhas, Tati da DF. Bora, meu rabetão. Que delícia, hein? And believe me, I really tried to stay. There's no reason and no one's to blame. Perdoa, tio Pé. Perdona-me. If I hurt you, I am sorry. I'm just a stranger who came from nowhere one rainy day. Perdona-me. If I hurt you, I am sorry. Time has come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Se abraçar o bigode do carro som. Minha patroa, Dona Sueli, também tá na área. Um abraço do maestro do Pop. Pop Saudade 3D. Maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Espaço no salão, que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly, mais pólvora. O parceiro bobo daqui da Rua da Campina. Ele juntamente do Van Damme estão na área com a gente. Querem pegar o Lulo, o Tago de Ouro aí. Quero ver. amigo Quinho, o homem que faz a vampira já saindo fora. E aí, vampira? Ai, gente, é um grande prazer hoje pra vampira estar no Pop Saudade 3D do babado. Ei, Neto, saudade! Arrasa, meu gato! Obrigado, Quinho! Tamo junto, Marinho! Só pra recordar aí, ó! What's that playing on the radio? Why do I start swaying to and pra ficar no CD? I have never heard that song before. But if I don't hear it anymore, it's still familiar to me, sends a thrill right through me, cause those chords remind me of the night that I first fell in love to. And those magic changes, my heart arranges a melody that's never the same. A melody that's calling your name and begs you, please come back to me. Please return to me. Don't go away again or make them play again the music I wanna hear as once again you whisper in my ear. Parceiro Thiaguinho 360, os pilantras estão na área. Alô, Fofinho, o homem do Lava Jato também tá na área com a gente, abraço. E aí, Mônica, pega fúria. It's still familiar to me, sends a thrill right through me, cause those chords remind me of the night that I first fell in love to. Those magic changes, my heart arranges a melody that's never. O objetivo aí do Lava Jato do Babão, lá do Jaderlândia, também tá na área. Um abraço do maestro. Please come back to me. Please return to me. Don't go away again or make them play again the music I wanna hear as once again you whisper in my ear. Senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou. E aí? De onde venho e pra onde vou? Pop Saudade 3D. De onde venho, não importa. É 360 aqui no teu. Bora, Thiaguinho! O que importa é saber pra onde vou. Olha a NASA aí tatuada no peito. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso amigo. Traz o que é seu e vem correndo. Bora, Régio Caqueado. Bora pra cima, negão. Aqui é pequeno. E aí, Bazan Cruzerete, equipe Rasga de. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita, vem morar comigo. Vai, mais uma no Pop. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor

nem mesmo aquela noite de prazer. Em um quarto de luxo de um motel, aonde acreditei nessa paixão, mas percebi que eu fui só um troféu que vai ficar na sua coleção. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Pra recordar no pop. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanto a dor que eu não sei. Milton Danada e a Renatinha certinha. Pra ficar no CD, meu irmão. Assim, olha só. Pra mim, pra mim. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. Pop Saudade! E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você. Obrigado, meus lambi-lambi, meu parceiro Cláudio e o Jorge também, obrigado. Obrigado também o meu parceiro Tio Pé, Kelly, casal Xodó, minhas papetes. Alô, Tati da TF, beijo pra você, meu rabetão. Sei tudo vai. Beijo no rabetão. Eu vou te esquecer. Bora, Joelma, bora, Lu, as coleguinhas. O tempo vai pro... Lene, Lene. Bora, gato. Quem perdeu um grande amor. Ela falou amor perfeito, aí não tem como, não tem como encontrar, né, meu? Agora, ainda amo só você. Bem-vindos, família. O teu cheiro ainda está em mim. O maestro do pop. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. DJ Neto Saudade. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Yeah. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar amor. Mais perto.